Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pega o Arthur que não tá fazendo nada ali, ó. Todas as horas. Hã? Falou? Ah, tava dizendo um negócio pro Arthur que vai fazer um som comigo amanhã no Basco Louco. Todas as horas. Um pouquinho. 6 da tarde, estamos chegando pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado já de antemão, antes mesmo de começar o programa, muito obrigado pela sua audiência. Chegamos com o Sicredi, gente que coopera, cresce, Telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho vão bem. Fala aí, Porazinho, tudo beleza, Porazinho? Oi, tudo bem, tudo bem. Ótimo, Porazinho. Tô procurando um fone aqui pra botar, porque senão eu grito muito, né, Fé? É verdade, Porazinho. Cara, que grito. Ainda mais que tá precisando de cuidados especiais, né, Porazinho, nesse momento. Tô sempre precisando. Todo mundo tá sempre precisando, mas nesse momento tá precisando um pouco agora mais. Agora mais, né? mais ainda. Tá estressado com o trânsito. Suquinho de laranja feito na hora, agora me faria muito bem. Ia ser demais. Cara. E o Amaral, tá bem, Amaral? Tá bem, muito bem. O Amaral, mãos de tesoura. Como vai, Cagê, tudo certo? Tudo certo. Fala, Alcemar. E aí, beleza? Tudo beleza, Alcemar. O nosso querido Geis tá aí. Fala, Geis. Como é que é, Mano Brown? Beleza. E aí, Paulinho Brito? Boa tarde. Tudo belezinha? Tudo belezinha, Paulinho Brito. Paulinho Santana, tá aí, não? Ô, Grêmio. Tá aí. Todo mundo na casa pra começar o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 19. A nossa querida Ivete teve alta. Ah, é? É, depois de ser internada com meningite, médicos recomendaram 20 dias de repouso para nossa Ivete Sangalo. A produção da cantora já divulgou o cancelamento de alguns shows. A apresentação marcada para domingo na Serra Gaúcha, Carlos Barbosa, foi adiada pro ano que vem. Não tá longe o ano que vem, né? É, o ano que vem daqui a 20 dias. É verdade. Mais ou menos isso, 23 e poucos dias. É isso aí. Foi divulgado na manhã desta quarta-feira a tabela de pagamento do IPVA no estado do Rio Grande do Sul. O desconto máximo de 25% estará disponível para quem pagar entre os dias 15 de dezembro e 2 de janeiro. O desconto máximo é concedido a quem não teve multas entre novembro de 2009 e outubro. Outubro de 2011. Novembro de 2009. Ficou dois anos. Sabe quem que ficou 2 anos sem multa? Os azuizinhos, né? Que não tomam multa. Porque dirigem dentro da lei, absolutamente dentro da lei. O diretor da EPTC não toma multa. Dirige dentro da lei. E quem fica um ano sem tomar multa é 16%. Sabe que a minha excelentíssima esposa nunca tomou uma multa em quase 20 anos de que demais. Então ela vai ganhar de escola. Mas o carro não tá no nome dela, tá? Tá no meu nome. Parou! Eu te confesso que em 2010 não recebi nenhuma multa. Então tu vai ganhar. E a sua mulher dirigiu em 2010? Não dirigiu. Bom, isso explica muito. Ela dirigiu. Ela, inclusive, ela dirige de uma maneira. Eu não queria falar isso, amor, mas já que comecei a falar. Cara, pobre. Pessoal. Da Thaís. Ela dirige muito bem, mas não passa dos 50. Uma mulher prudência. Prudência. Por isso que ela não vai irrita a pessoa que tá do lado. É difícil, né? Tu não te irritar. Tá atrás também. Mas, amor, vai a 60, até 60 pode. Não, vou aqui. Sabe que. Já é motivo pra tu assumir, né? Aquela semana que a gente passou em Floripa. Aquela semana que a gente passou em Floripa e tal, eu voltei, mas o carro tá dando uma engasgadinha. Um carro novo dando uma engasgadinha. Esse teu carro aí tem que acelerar. Aí eu reclama. Aí eu falei, isso aí é porque tu não espicha a marcha. Marcha. Tem que passar dos 50. E chanfra lá no fim. Tem que dar uma chanfrada. Né? Tá, mas eu te amo, tá, amor? Que magal, meu! Disputa! Como? Digo. Como é que é? Diz o quê? Disputa por onda acaba em indenização a surfista. Como é que é? A comarca de Imbituba determinou que Leonardo Silva Souza pague R$4.000 por danos morais a Rafael Martins Possente. Os dois surfavam em Imbituba quando se desentenderam em uma disputa por uma onda. Ao sair do mar, o Leonardo atingiu o Rafael com uma facada na costela. Coisa tranquila. Coisa bem tranquila. Legal, hein? Ainda destruiu a prancha de surf da vítima antes de fugir do local. Vou descrever a cena. O cara que deu a facada é local. Sim. O cara que tomou a facada é não é local. É Raul. E esta relação é muito comum nas praias, especialmente em Santa Catarina. Dependendo da praia, né, cara? Dependendo da praia, realmente isso existe mais ou menos, né? Ali nessa região, talvez tenha sido mais acirrado. Eu me lembro que quando eu comecei a surfar, isso em final dos anos 80, em Imbituba, não era em Imbituba, em Itapirubá, próximo à laguna ali, que tem bastante, Itapirubá, os caras jogavam pedra na gente, nas pranchas. Aí jura o cara dentro da água, né? Outro sai agora, nós vamos te tirar. Mas outros lugares completamente tranquilos. Eu dou uma dica pra você que quer surfar, fuja da crowd. Guaíba, cara. Foge desse monte de gente, na mesma praia. Tenta achar um pico melhor, mais legal, mais reservado. No verão é tranquilo. Ou tem outra, vai surfar bem cedo. Vai surfar bem cedinho, que aí vai fazer a cabeça, vai ficar legal, não vai te incomodar. A partir de Ipanema até o Lami. Bem. Padre, tá bem tranquilo o Clique RBS hoje. Padre é esfaqueado em Canoas. É verdade, Peter. Mulher, bota um copinho debaixo do alto-falante aí pra escorrer o sanguinho. Mulher de 30 anos foi presa e teria admitido a agressão. Opa! Uma mulher agrediu um padre e teria sido um crime passional. Aí tem coisa, hein? Conforme a polícia, ela está muito abalada psicologicamente e só deve prestar depoimento em juízo. O padre foi encaminhado ao pronto-socorro de Canoas e a polícia está investigando o motivo do crime. Que coisa, hein, cara? Que coisa. A moda pega a mulher, sair esfaqueando o padre. Aí vai dar. Eu acho que essa mulher queria alguma coisa a mais com esse padre. É, Brito. É verdade. Será que é a comunhão ou não? Não podemos falar nada, a gente não sabe, né, cara? A gente não sabe. 28% dos vegetais têm teores de agrotóxicos fora do permitido, ou seja, além do permitido. Que legal. Ingestão destas substâncias pode contribuir para o surgimento de doenças crônicas e até mesmo câncer. Olha, Magnata, tá realmente difícil tu comer um vegetalzinho. O negócio é orgânico, né? O negócio é sempre orgânico. Eu tô com uma sementinha orgânica aí, Magnata, que eu vou passar pra vocês aí pro verão. Aí o orgânico, os caras dizem que tem bactéria, né? Que o agrotóxico não matou bactéria. Aí, como diz o Twitter, como faz? O negócio é deixar as frutas de molho. Pois é, mais de 90% de amostras de pimentão analisadas apresentaram problemas. Não, o pimentão, realmente, o pimentão verde não dá mais, Magnata. O verde, o vermelho e o amarelo. O pimentão amarelo tá melhor. Pimentão amarelo... O amarelinho, sabe aquela capinha amarela? Só uma lasquinha no pimentãozinho amarelo e bota junto com o peixe no forno. E o sabor, né, Magnata? E o sabor? É o saborzinho que dá, né? Tamo aí. Tem o site do magnata.com.br. Continuar analisando os vegetais aqui, Pause. No caso do morango e do pepino, Pause, o percentual de amostras irregulares foi mais baixo, de 63% e 58%, respectivamente. Ou seja, o pepino até então, por causa da casca grossa, pepino, né? Tá batendo um bolão. Eu não sou muito pepino, Caetano. Come pepino. Lindo, pepino é lindo. Lambaria é lindo. Fala, eu queria sempre ouvir. Sempre quis ouvir tu dizer lambaria lindo. Lambaria lindo. Obrigado. Pepino é lindo. Como é que tá a Ivete? Tá bem? Tá linda? Coisa linda. Saiu do hospital, tá beleza. Ivete é linda. Pronta pra outra. A Bahia é linda. A alface e a cenoura também apresentaram elevados índices de contaminação por agrotóxico. Vamos comer batata frita mesmo. Tudo igual, vamos comer um troço que seja saboroso e gostoso. Sabe o que? Eu tenho a plantação da alface orgânica junto lá com manjericlone. E tá bom. Eu tenho umas rúcula plantada na minha hortinha lá. Rúcula, né, não, mas eu tô vendendo as rúcula. Quem quiser, olha aí. Essas não tem agrotóxico. É verdade. Um grande beijo pro pessoal do Recantos Inesquecíveis, que cria e produz e dá manutenção em hortas domésticas. É um baita trabalho que esses caras fazem, baita, né, Magnata? Trabalho. Às vezes eu peço uma ajuda. O Enio, o Igor e a Inês. A Inês também. Sim, mãe do Igor, esposa do Enio. E a Grace, né? Tem também a Grace que cuida dessa parada. Não conhece a Grace do Barato de Grace. Ah, essa. Eu conheço o filme. Cuida bastante da minha pesquisa. Estes os destaques comentados do Clique RBS. Por enquanto era o que tínhamos. 6:11. Tá na hora do KG brilhar muito aqui no Pretinho Básico. Platos do dia! Olha aí, meu! Flacos do supera. O inestimável, insuperável, inadulterável. Achei, galera! Olha aí! Olha aí! 8 horas, Andréa Beltrão, eu disse Andréa Beltrão, maravilhosa. Corre na praia com o marido. Eu adoro Andréa Beltrão. Horas. Eu também, há muitos anos. Baita de uma atriz, uma querida, parece ser uma pessoa fantástica de se viver. É verdade. E muito paz e amor, né? Muito paz e amor. Ontem, sempre na boa, né? Ontem mesmo eu tava assistindo um programa que tem com a Andréa Beltrão e com a outra sequinha. Tapas e beijos. Tapas e beijos. Com a Montenegro, a Fernanda, né? Torres. A Fernanda Torres, isso aí. E elas duas aparecendo de biquínis, maiôs, enfim. Pô, e a Andréa Beltrão já tem lá quase seus 50 anos. É verdade. Né? Sério? E tá muito bem, sim. Se quando eu tinha 18, ela fazia armação ilimitada. Armação ilimitada, é isso aí. É. E eu já era fã dela naquela época. Mas está aí o segredo. Ela foi vista correndo na praia. Do marido. O problema é que tava com o marido. Tá correndo do marido. Ah, do marido. Então tá. Correndo do marido. Interessa com quem? Atrás de maravilhosa. Maravilhosa! 10h32, Regina Casé caminha na orla do Rio. Olha só a relação que a gente faz. A Andréa Beltrão, magrinha, esbelta, bem, correndo. Com o marido. Então não interessa. A nossa querida Regina Casé, no entanto, caminha. A Regina Casé só caminha, né? Olha lá, já é muito. Mas ela emagreceu bastante também, cara. Agora ficou bonita também. Não, bonita é difícil, né? A Regina Casé é do time, é a outra do time. Se fosse o bichinho, ela é melhor sacrificar. Aqui, olha. Meio-dia e 11, Latino se arrasta. Se arrasta na orla do rio. Se arrasta? Não, tô brincando. Como se arrasta, cara? É que tava indo. Andréa Beltrão corre, caminha. Regina Casé. Latino vai à churrascaria com namorada e cachorrinho. Mas pode entrar, cachorro. O Latino pode, agora, né, cara? Agora tem restaurantes que permitem animais. O Latino pode, né, cara? Tem restaurantes que permitem a entrada de animais e servem pratos especiais para os animais. A mesa. É muita boa. Churrascaria, pizzaria, tratoria, vários. Realmente o mundo tá acabando. Qual, só um pouquinho, qual, semana? Xuxi, cachorro come xuxi. Xuxi, não é xuxi, é sushi. Eu nunca vi cachorro comer xuxi. Tá achando que lá é um peixe por cima? O arroz parece uma cocada, eu não gosto. Eu não gostei. Parece uma cocada. O arroz parece cocada, eu não gostei. Que cocada, semana? Trouxe de bichinha, eu não gostei. Latino que é atração confirmada. É verdade. Vai dançar o cu duro lá. Latino! 14h56, Dani Bolina e Valesca embarcam no mesmo voo. Que avião, hein? Olha! O avião vai de ladinho aqui. Essa Bolina. 16h22, Chayenne Cesário. Eu não sei quem é. Saber quem é, Cajé. Faz musculação e massagem. Deveria ter visto. Mas da onde? Então, que é ela? Não, é aquela que era do Big Brother. Não sei. Tinha uma Chayenne no Big Brother. Gostosa. Muitos anos atrás. Malhação? As calças coladas, a vácuo? E aqueles meião até o joelho? É essa aí. Então tá valendo. E agora? Questão de 8 minutos atrás? Oito? Hoje vai dar. 6 e 7. Olha aí, era 6. Não, tá errado. Não é 6 e 7. 18. Fala de certo. 18 e 7. Olha aí, meu. 18 e 7. Essa é pra você, bicho. Que tava correndo pra ligar o rádio do Pretinho Basque e bateu um mendinho na quina do bidê. Na hora não dói. Na hora não dói, mas um segundinho depois daquela explosão. Começa a dor demora pra chegar no cérebro. Barbaridade. E dói o mendinho, hein? Mendinho. Zeca Pagodinho toma cerveja com amigos no Rio. É colega, hein? Colega do quê, cara? Colega do copo, bicho. Colega do copo. Colega de quem? Do trago. Tu também vai no trago? Bebe, Fausto? Tu não, né, Fausto? Eu curto um whisky. É mesmo? É. Blue Label. Claro, o cara do teu nível não ia tomar um Red Label. Tá certo. Tá, obrigado, Faustão. Obrigado. 6h16, olha só esse e-mail que a gente recebe aqui. Aliás, eu recebi este e-mail do nosso ouvinte João. O João diz assim: sou homossexual e estou afim do segurança da minha rua, me ajuda, Féter. Olha! É uma coisa bem clichê até, né? É uma coisa bem direcionada. O João não, né, tá querendo dar a entender que eu tenho prática e experiência em seduzir segurança. Não, não, tá querendo te usar como canal para chegar aos ouvidos do segurança. Acho que ele quer o canal do segurança. Quer te usar como canal. Feta. Olá, meninos do papeleiro. Pretinho, meu nome é João, sou de Porto Alegre e gostaria que meu e-mail fosse lido pelo Fetter no horário das 18. Aí, ó. Trabalho o dia inteiro, chego em casa próximo das 6h30, moro no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, na rua Miguel Tostes. O tal segurança fica próximo a uma estética, é negro, alto, forte, tem uma leve barriguinha. Olha, bom jogador, hein? Negro, alto, olha. Passadas largas. Tem uma leve barriguinha, sempre que passo por ele, ele sorri e me olha. Sou homossexual, tenho 21 anos e notei que ele é ouvinte do Pretinho, assim como eu, pois ele sempre está com o telefone no alto-falante. Olha aí. Olha aí, ó. Quero a ajuda de vocês para que leiam este e-mail no ar, para que ele possa saber que eu estou afim dele e aí também gostaria de dicas. Olha! Como é o para que ouvinte? Depois que ele ouça esta minha declaração, nós possamos entrar em contato. Ui! Simula uma salda na frente dele, cai e começa a... Oh, o Geis deu uma dica boa. Não, simula um desmaio. Se ele segura. Quanto a saber se ele curte ou não homens, acredito que sim, pois como ele disse, está sempre me... Pois como eu disse, ele está sempre me encarando. É, deve pensar. Ele quer te meter a mão na lata, né? Acho que ele tá pensando, sabe que vai, hein? Acho que eu vou ali. Tô brincando. Acho que é isso que ele tá pensando. Ele deve pensar, pá, é bem evil esse João aí. Como é que é a evil. Petra, como é que é a pergunta daquele cara que chegou pra ti e disse, você... Curte homens. Você transa homens. Desculpa, chega pra ele e lança essa. E o que tu respondeu? Eu não respondi nada, cara. O meu silêncio foi definitivo. Que cala consegue. Ou não. Bom, pra facilitar, olha aqui, boa, ó, continuando aqui, vamos ajudar o cara. Vai lá. Pra facilitar, durante essa semana passarei por ele... Rebolando. Olha onde chega o programa, cara. Essa semana passarei por ele com o celular também no alto-falante ouvindo vocês. Esse é o código. Boa, passa hoje, vou Magrão. Vou dar a dica pro João. Mas João, tem que falar um horário específico. É agora, João. O momento é já, João. Faz o seguinte, ó. Passa numa padaria, compra um saquinho de rosquinha. rosquinha. E uma galete. E oferece. Quer comer minha rosquinha? Não. Pergunta pra ele se ele tem forno em casa. Oi, tudo bom? Segurança, tem forno em casa? É, mais ou menos isso. Vamos lá queimar umas rosquinhas? Boa. Compra o saco de rosquinha, oferece pra ele. Cara, e pergunta, tu gosta de rosquinha? Quer comer a minha? Quer comer minha rosquinha? Olha só. Peraí. Vamos falar sério agora, que a gente ainda tem que ajudar o cara, dá tempo ainda. Deixa comigo. 6h19, o João tá indo pra casa, ele chega em casa perto das 6h30. Nesse caso, o nosso zagueirão deve estar lá. Sim, né? O Rodrigo Moledo tá lá esperando ele. Tá lá esperando o João passar pra dar aquela olhadinha e tal. Então, João, é hoje já. E se o cara tá nos ouvindo, ele já vai saber o código, já tá combinado entre nós. Já vai passar com o telefone no alto-falante. Quando chegar perto dele, tu vai olhar pra ele e vai perguntar: tá ouvindo o Pretinho? Isso, porque boa. Se ele tiver ouvindo ele o Pretinho, tá tudo armado. É hoje o dia. É feito. Festa no AP hoje. Entendeu? Mas não esquece de levar o saco das rosquinhas. Entre outras coisas necessárias. É um presentinho, né, Porão? É um agrado. Pode ser baguete também, né, gente? Uma baguetinha também. Entre outros itens necessários, né? Cafetinho. Que aí cada um se entende com as suas necessidades, tá bem? Isso. Obrigado, gurizada. Abração, especialmente a Ti Fetter. Sou teu fã, João. Obrigado, João. Desculpa as brincadeiras aí, mas desculpa é que... Desculpa as bola fora, né, João? É nóis que voa, né? Mas eu quero ser padrinho desse casamento aí. Não sei se vai ser casamento. Acho que não é casamento. É só uma relação. Vamos morar junto. One night stand. Quero ir num jantar, então, tá pessoal? Tá bem, vamos junto no jantar. Vai ser só uma brincadeirinha de bilboquê, humano? Esquivado. O bilboquê? Uma hora engata, bilboquê. Aí uma hora vai, uma hora engata. Tenta, tenta, uma hora vai, né? Muito bom. E aí, ô Alcemar, fala aí, Alcemar. Não é o Alcemar, é o Joel. Tá de férias, Joel? A de férias, né, porra? Tá empregado, Joel? Eu não sei. Não sei. Mas pelo menos não rebaixou o Bahia. Não rebaixou o Bahia, né? Ficamos no limbo ali, né? É isso aí. Não, não, classificaram pra Sul-Americana. No limbo ficou os dois mineiros, o Atlético e o Cruzeiro. Não sabia. Que trouxe, Joel. Não sabia, cara. Tá na hora de tu agradecer o Carlos Alberto que te ajudou nessa campanha, né? Fui bem, então. Carlos Alberto! Obrigado aí, porra. Vamos lá, então. Agradecendo agora. Ditado em inglês pro Joel. E tu me, então, né? Então é pra ti, foi bem pra ti. Então classificamos pra Sul-Americana, né? Mas que cool. Que legal, em inglês, né? Ele fala cool. Legal, very cool. A picture is a worth a thousand words. Uma imagem vale mais que mil palavras. Ah, é pra vocês adivinhar? Não necessariamente. Não. Pode ser também. Better late than ever. É melhor tarde do que nunca. Antes tarde que nunca. É. Good tigs. Que coisa. É. Good tigs come to tove o eight. Traduz aí, Britinho. Good tigs. Ah. Ok. Good tigs. Boas coisas. Good tigs come to 12 o eight. Vem para. Vem para quem espera. Quem espera. Todas vem para quem alcança. Quem espera sempre alcança. Ok. In the last. Tá me dando uma tontura que eu não almocei. Enquanto não almoçou, eu não almocei, eu tomei café na tarde, comi só uma mexa. É mesmo? Comprei às 6:30 da manhã uma mexa naquelas vendas. Tá? Não, né, cara? Nas bancas de rua, de fruta, eu legal. Eu vi tuas fotos às 6:30, eu já tava por aqui, já tava aqui trabalhando, eu vi tuas fotos. Parei, Joel. Na feirinha, falei, quanto que é a mexa? Ele falou, for pila. Peguei um saco de ameixa. E aí cometeu. Aí comi as ameixa, mas tá me dando uma tontura aqui. Mas tu não comeu mais nada durante o dia? Nada mais. Só bebeu? Só bebi. Tá com um bafo de cachaça violento, Joel. É ameixa. Não é ameixa, é cachaça. É ameixa, fermentou, né, Joel? Mas e classificou então lá pra Sul-Americana? Classificou, Joel. Mas que troço bom isso. Que beleza. All good things must come to the end. All the good things must... Todas as coisas. Come to end. Todas as coisas boas chegam no final. Chegam no final. Tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. E acabou. Tem o seu fim. Vou lá comemorar, então. Muito bem. Vai lá comemorar, tomar os tragos lá. Fazer as cantadinhas. Vai, Geison, vai lá, Geison. Cantadinhas, vai chegar na gatíssima. Muito, muito gatíssima, essa obrigada. Vai falar assim no ouvidinho dela, gatíssimas. Você me deixa mais alegre que formiga em açucareiros, toda. Gatíssimas, você não é velocímetros, mas o seu ponteiro. Mas você faz o meu ponteiro subir, toda. Errei, meu. Ah, errou. Mas vai direitinho, se fizer é bom, meu, essa cantadinha. Se quiser, pega. Se quiser, pega. Gatíssima. Me chama de pão e me amassa, porque de hoje à noite você não passa. É uma rima. Diz que é rimável. É isso aí, se liga aí. Aí a professorinha entrou no banheiro atrás do Joãozinho, o guri saiu da aula, no meio da aula, professorinha de sainha, topzinho, saltinho, não sei o quê. Saiu da aula, saiu no meio da aula e foi ao banheiro. E a professora foi atrás, preocupada, entrou no banheiro. Joãozinho, o que houve, menino? E o Joãozinho olha pra professora e diz: tá merda, professora, que susto, a senhora não morre tão cedo. É verdade, aí, Marcelino. É verdade, Peter, temos um plantão aqui, Marcelino. Plantão do Clique Recorte. Opa! É verdade, notícia urgente, notícia importante, estamos sempre ligados. Cadê o Marcelo, Para o Marcelo que foi relaxar, foi a uma sauna gay. Aí, o Marcelo foi a Floripa, né? É verdade? É, tá indo a Floripa, Marcelo, agora. Sauna gay de Floripa. Ele, o Piangers, o Neila e o Almir estão indo a Floripa. Na sauna gay, parece que vai pegar fogo a sauna gay. Piangers vai apresentar o uniforme 2012 do Figueirense em solenidade hoje à noite com a torcida pra imprensa. Muito legal. É verdade, é verdade. Parabéns a esse jornalista, Marcos Piangers. Parabéns, é verdade. Mas Marcelo vai na sauna gay. Vai. É verdade. Ladrão se atrapalha e atira no próprio órgão genital no interior de São Paulo. Ai, que ruim, hein? É verdade, eu quis dizer no interior de São Paulo. O caso foi registrado em Arthur Nogueira. Ah, lá em Arthur Nogueira, tem muito órgão genital. É verdade. Quando o rapaz, acompanhado de dois adolescentes, rendeu um casal. que é? Um dos integrantes do trio ficou no carro dando cobertura. Era micropênis? Eu não sei, Alcimar, vamos ver a notícia. Você tá impressionado com isso. Alcimar tá acompanhando. Verdade, verdade, acompanhando a notícia. A saga do micropênis. Fazendo um comentário, né, Alcimar? É verdade. Um dos integrantes do trio ficou no carro dando cobertura aos demais, enquanto dois assaltantes entraram na casa da família. A polícia militar chegou a perseguir os assaltantes que haviam fugido no carro das vítimas. Eles bateram em uma moto e na tentativa de fuga, um dos criminosos disparou acidentalmente o revólver no seu próprio pinto. Que coisa! Ai, meu! É verdade. Não sobrou nada, quase. Verdade. Ele foi encaminhado para o atendimento médico. E o genital? O genital passa bem. E os comparsas foram presos. Tá feliz, os objetos recuperados, os comparsas presos e o genital passa bem. Um abraço para Maicon Muniz, que mandou essa notícia de Rio Grande do Sul. Feitoria, obrigado. Vai daí, Amaral. A ONU elegeu 2012 o Ano Internacional das Cooperativas. Isso é uma grande notícia. O cooperativismo soma 1 milhão de associados em 90 países. Essas cooperativas geraram ou geram mais de 100 milhões de empregos no mundo todo. São um exemplo concreto de que é possível unir viabilidade econômica e responsabilidade social. E o Sicredi tem a ver com tudo isso, porque o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, nasceu da cooperação e cresceu cooperando. E essa cooperação transformou o Sicredi numa das maiores instituições financeiras do Brasil. E a Sicredi é uma das melhores instituições financeiras para o mundo, porque cooperar é uma maneira moderna, inteligente e sustentável de viver. E o Sicredi sabe disso há mais de 100 anos. O Sicredi não tem clientes, tem sócios. Quer crescer e construir um mundo melhor para todo mundo? Vem cooperar, vem pro Sicredi. Gente que coopera, cresce. Muito bom, Amaral, 6h28. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Nós aqui com duas ofertas. Quero vender um liquidificador, mais uma geladeira, mais uma secadora, tudo 110 volts por R$600, fora o frete. Se separou. Só a geladeira 480, só a secadora 130 e só o liquidificador 40. É ele ou ela? Eu morava, vamos ouvir. Eu morava em Rio Grande e fui uma besta. Comprei tudo 110 e agora tô morando em Pelotas, que é 220, e eu odeio transformadores. Mas é muita sacanagem, né, cara? Tudo tem só um ano de uso. Não divulguem este e-mail aqui. Tá ok, beleza. Aí, mandem para eletro110 arroba hotmail.com. Hotmail. Cara, a minha casa é muito inteligente, cara. Tem as duas correntes. É mesmo, cara? Tem 110 e 220. Foi tu que mandou fazer? Não, já chegou pronto. Então inteligente era o morador anterior. O morador anterior, no caso. E aí, na mesma tomadinha ali na parede, tá ligado? A de cima é 110 e a de baixo é 220. Quem é que morava no teu apartamento antes? Você conheceu o morador anterior? Sim. Cara, velho. Era uma bora. Adora? Foi pro exterior. Não sei. Não foi, cara. Aquele da mudança de sexo. Não. Não, mas isso é, dá pra fazer, fica a dica, né? Dá pra fazer. Dá pra mudar o sexo também, né? Vamos ter duas opiniões, né? No que eu tenho. 110, 120. Mas aí tem que usar qual é a chave que tem que usar daí. A chave 14, essa. 14. É. Meu nome é Fabiana e gostaria de botar pra vender minha loja de trajes femininos para festa, ou seja, são vestidos, festas de casamento, pra formaturas, 15 anos, debutantes, enfim, a loja é muito rentável. Porém, estou mudando para outro país e infelizmente já ganhei tanto dinheiro que agora vou morar no exterior. Olha aí, com essa loja, e infelizmente não possuo ninguém para tomar conta do negócio. A loja tem um estoque considerável de mais de 150 vestidos, também todos os móveis e equipamentos que estão dentro da loja, como frigobar, micro-ondas, mesas, cadeiras e etc. A loja fica localizada no centro em Tubarão, Santa Catarina, e possui ótima área de estacionamento também. Para entrar em contato, é melhor que seja por este e-mail, vendo loja Rigor. Rigor é o nome da loja. Traje a Rigor. Sim. Deve ser. Vendo loja Rigor @gmail.com. Perfeito. Tá bem? É verdade. 6:30 PM, obrigado pela sua audiência. Voltamos em seguida para Sicred. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda Ex. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br, pelos aplicativos da Atlântida, pro seu iPhone, pro seu Android e pro seu Windows Phone. Muito obrigado pela audiência. 6:52, já falei a hora, doutor Alceu? Ainda não, doutor Petra. Agora já falei, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. O KG tá ligado que vai ter a transmissão do jogo do Fabiano contra Fabiano. Damião, o Inter de 97 contra os amigos do Damião, logo mais pela TV Com a partir das 8 da noite, tá ligado, né? Uhum. Muito bom, tá com a boca cheia, KG? Uhum. De que, KG? Petisqueira. Porra, KG. E aí, doutor Alceu, beleza? Doutor Peter, pegaram a mulher do Eto com as mamicas de fora, doutor Peter. Tá brincando, doutor Alceu? Fazendo o top, beleza? A mulher do Eto. Do Eto. É, parece não, uns 20 anos mais velha que ele, doutor. É melhor imaginar a mulher do Eto do que ver a mulher do Eto. Eu ia, doutor Bão. Eu ia. Ah, tu eu sei que ia. É. Mas credo, capaz que não. Mas tem só, as imagens só, aí pra nós. Tem as imagens. Tem imagens! São fortes as imagens! Bolacha Maria? Vai, imagens Maria? Fortíssimas. É obrigado, doutor Alceu. Pode passar. Não tá valendo. Bolacha Maria, Negresco, Traquinas. Mini Traquinas. Mas não tá acontecendo nada, doutor Peter. Nada. É férias, né, doutor Alceu? Impressionante. Tem o campeonato brasileiro sub-20. Ah, é importante o campeonato. E olha, revelações aí, bons jogadores aí para a dupla Grenal. É verdade. Se não fosse o Brito, doutor Peter. Nada, né, doutor? Ô, doutor Alceu, deixa eu ler essa aqui, então, que o nosso ouvinte William Caldas mandou, pode ser? Claro. Vou precisar do Geizinho aí, tá aí, Geizinho? Claro! Termina o jogo, rodada final, Campeonato Brasileiro, Mengão abre a janela e grita, Mengão! Vocês são vice de novo, vascaiada! Menguinho, escuta, vem correndo do quarto e pergunta: papai, o Flamengo é campeão, papai? Não, filho, o Corinthians foi campeão, filho. Ah, tá, mas o Flamengo ganhou do Vasco, né, pai? Não, filho, empatou 1-1. Poxa, pai, mas o juiz não roubou então, pai? Não, na verdade, não, o juiz não deu um pênalti claro pro Vasco no começo do jogo. Na verdade, a gente foi ajudado. Mas eu ouvi você gritando na janela, papai. Mas é que o Vasco foi vice de novo, filho. Ah, agora entendi, vice de novo. Ah, mas vice não é segundo lugar, pai. É, filho, é isso aí. Se o Corinthians foi campeão, o Vasco foi segundo, o Flamengo ficou atrás do Vasco, pai. É, ficou assim, filho, mas eles foram vice, filho, é isso que importa, filho. Mas quantos vices tem o Vasco, papai? O Vasco tem 36 vices, filho. E o Flamengo, pai? Não, o Flamengo tem 40, filho. Mas o Flamengo tem mais vices que o Vasco, pai. Então por que você gritou, pai? Ah, filho, porque nós vamos pra Libertadores no ano que vem, filho. Que demais, papai. Então o Vasco não vai. Vai, filho, tem vaga desde o meio do ano. Pô, mas, filho. Mas por que, pai? É porque eles foram campeão da Copa do Brasil, filho. Mas eles não eram vice, pai. Mas não interessa, o importante é que nós estamos lá, filho. Em que grupo a gente caiu, pai? É, filho, na verdade nós vamos ter que jogar primeiro uma pré-Libertadores. Se a gente passar, a gente vai pra fase de grupos. Que legal, pai! Então o que, que a gente tá comemorando? Menguinho, vai, para de encher o saco, vai jogar tão videogame. De merda. É, amigo. Oi, mas tô chegando. Pra fazer o sensacional, o formidável, o maravilhoso, o fantástico teste BQI do Silvio Santos do Peixinho Básico. Ok, muito obrigado. Vamos às questões. Questão de número 1. A característica da pessoa que não fala direito. Tá gostando? Tá gostosinho? É o rolo entrando, homem. Característica da pessoa que não fala direito com os outros. Alternativa A, antipopai. Alternativa B, antipovô. Alternativa C, tô pegando, antipomãe. E alternativa D, antipatia. Pra você que tá saindo do motel agora, sua secretária, um beijo. Como? Saindo do motel com a secretária, Silvio. Quem? Eu falei isso? Eu pensei isso. Então, eu não falei. Ter pensado a mesma coisa que tu. Questão de número 2. Animal de grande porte, caracterizado por apresentar uma pele espessa e pregueada. E ainda um ou dois chifres. Entendeu? Sim. Claro. Mais ou menos. Quer que repita? Não, chega. Animal da pele. De grande porte, caracterizados por apresentarem uma pele espessa, pregueada. Ou e ainda um, dois ou muitas vezes três chifres. Alternativa A, chorei no xeronte. Isso mesmo. Alternativa B, gargalhei no xeronte. Alternativa G, solucei no xeronte. E alternativa D, que conforme a brincadeira, tem que ser a alternativa certa, é rinoceronte. Cantem a minha musiquinha. Aliás, vocês saibam que eu não posso mais cantar essa musiquinha. Não pode mais. Porque eu não posso mais. Não pode mais. Eu não paguei o direito autoral. Mas a gente pode. Eu não paguei, eu não sou a Globo. A Globo é que paga. Eu não pago nada. Eu não pago. Eu sou Titãs. Nós não vamos pagar nada. Depois os filhos que se virem. Questão de número 3. Número 3. Local conhecido como o deserto brasileiro. Alternativa A, mas essa eu não conheço. Jalabroa. Como é? Jalabroa. Alternativa B, Jalabolacha Maria. Olha! Alternativa G, Jalabiscoito Zezé. Aquele com açúcar, uma delícia. E alternativa D, Jalapão. Alternativa número. Questão de número 4. São só 12. Questão de número 4. Técnico que era do Grêmio. Depois foi para o Corinthians. E hoje treina a seleção brasileira. Alternativa A, brother Menezes. Alternativa C, parceria Menezes. Alternativa C, camarada Menezes. Aê. E alternativa D, Mano Menezes. Aê. O auditório já tá. O auditório quer acabar? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. Questão de número 5. Ainda faltam depois de 5 a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Ai, meu Deus. Questão de número 5. Apresentadora octogenária da TV brasileira. Gosta muito da Celinho. Alternativa A, Hebe Cazedo. Meu Deus. Alternativa B, Hebe Cadoce. Sensacional. Tô gostando muito. Alternativa G, Hebe Calgado. E alternativa J, Hebe Camargo. Só um pouquinho, tô ouvindo daqui na produção, não posso mais. Infelizmente não posso mais. Voltaremos outro dia com as 8 restantes. Muito obrigado a você, Maurício Cavalazzi Póvoas de Joinville, que mandou pra gente um sensacional teste do Keiro, Silvio Santos. Que maravilha! Está de volta! Não tá de volta nada! Fizemos hoje, não tá de volta. Sucesso absoluto! Não é sucesso absoluto, nada. Quem tá aqui? Mas tem outro Silvio? Ai, mas não tô acreditando. Mas são dois Silvio. Ai, que maravilha. Pô, é, eu não sei qual é o pior. Eu pior não sei. Silvio Santos do mundo. Mas não tem mais um? Não tem mais um? Claro, tem mais um Silvio? Mas claro que tem. Mas em qualquer lugar tem um Silvio Santos. Mas qualquer um imita o Silvio Santos. Mas é só chutar uma árvore que cai o Silvio Santos. Cai o Silvio Santos? Cai o Silvio Santos. Que é a farmácia. Como é o seu nome? Como é o seu nome? É Silvio Palmeiras. E seu nome? É Silvio do Cacete. Muito ruim, muito ruim. Vai pra... É um pior que o outro. É um pior que o outro. Aqui. Parou agora, então. Chega. Larga, sai chega, de mim. Chega. Vamos lá. Por que o abominável? Homem das neves. A gente podia todo mundo querer também imitar o Zacarias. Ai, Dedé. Ai, Dedé. Ai, Dedé. Ai, Dedé. Ai, Didi. Ai, Didi. Ai, Moção. É um show de imitação, galera. Quem chega lá? É o se vira nos 30, né, Moção? Se vira nos 30. Vai, Zaca. Vai, Zaca. Essa é nova, gente. Por que o abominável Homem das Neves nunca ganha nada? Tipo de sorteio, loteria, bingo. Porque ele é muito perfeito. Frio, né, cara? Boa, ai, Dedé! Qual o lugar da casa que tá sempre com pressa? Temo. Corredor! É o corredor! Corredor! E o que é que tem 50 mil olhos, 6.693 pernas e 528 boca? Caramba! Ué, não sei. Não sei, mas é feio! Eu não sei, deve ser feio! Deixa eu perguntar uma pra ti, Zacarias. O Arthur mandou te perguntar. Não, é esse, é o outro que tá. É o outro lá, o que tu vai na casa dele segunda-feira. Mandou te perguntar por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte. Tempo. Tchau. Muito bom. Comecei uma boa também, né, Arthur? O Arthur Boquita? O Boquita. Fala aí, Boquita. Tá muito péssimo do Arthur Hubert Boquita. Não, cara. O que é pior do que tu encontrar um bicho na goiaba? É meio bicho. Ok, obrigado. Sensacional. Meio bicho. Meio bicho é pior, né? Porque daí tu engoliu o outro. Óbvio, sim, né? Sim. Não é isso. O meu amigo Délcio lá da garagem Bovim mandou te perguntar também, Delcio. Zacarias. Ah, garagem Bovim. Por que o pato tem inveja do cachorro? Porque o cachorro tem quatro patas. E quando o pato perde uma pata, ele fica peneta ou fica viúvo? Fica manco. Ah, boa pergunta. Boa pergunta ele dele. Quando perde a pata, ele fica viúvo ou fica peneta? É manco. É viúvo, só essa é pra refletir, né? Tá aí, então, qual é a resposta? Filosofia não tem resposta. Não tem resposta. Não sei. Vai daí! É uma frase, Prado. Frases engraçadas. Ah, que bom. Tomara que seja. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa pro... Desculpa te atrapalhar, perguntar pro Paulo Santana, Paulinho Santana, que tá aqui com a gente também. Santaninha, vai num jogo de despedida do Fabiano... Jamais. Fabiano Souza, hoje? Um jogador que jogou apenas um jogo pode se aposentar, seu vagabundo. Jogou apenas aquele Grenal, no qual o Oderley, o maior jogador da história... do Grêmio saiu antes, senão não seria 5-2, seu mau caráter. Se estás me perguntando sabendo a resposta, tu és um mau caráter. Sabe por que o Danley saiu, né? Saiu porque amarelou, machucado. Não queria ser ele o responsável. Amarelou. Não queria ser ele o responsável por isso. Eu sabia que esta pergunta vira de ti. Você sabe quem que entrou no lugar do Danley naquele não, jogo? Não. Eu perguntei pra ele, porque eu não me lembrava. Murilo. Murilo, cara, ele leva 5, né, cara? Murilo. Ah, com o Murilo ia tomar 5 mesmo. Tá bom, Santaninha. Obrigado. Vai, Geiso. Vai, aqui as frases engraçadas, lado que a gente vai fazer. Inspira expira outro. Vai, daqui, ó. Eu planejo viver para sempre. Até agora tá tudo bem. Ah, boa. O computador já me venceu no xadrez uma vez. Mas no boxe, ele não teve chance. Eu pedi uma bicicleta para Deus. Mas eu sei que Deus não faz as coisas dessa forma. Claro. Então eu roubei a bicicleta e pedi perdão a ele. Sim. Que belo exemplo. Você pode colocar fogo em uma floresta inteira. só com um palito de fósforos. Sim. Mas você precisa da caixa inteira para acender o fogo do churrasco do domingo. São frases... Essa é boa. Muito engraçado. Do Jonathan. Tu tá muito lendo boa. Muito bem, gente. Melhorou a leitura. Tu tá com professora particular, gente? Sim, eu tô fazendo aula de caligrafia. E tá, enquanto tu faz caligrafia... Não, não. Sabe que eu tenho frases que eu sei decore sapateada. Salteado. Decore salteado. Aí tu tá com aula particular e a Jenny fica lá com sarampo, obviamente. Tá jogando play com sarampo. O que que elas estão jogando agora? Qual é o jogo que elas estão jogando agora? Eu gosto de jogar... Esconde-esconde, né? Tô brincando, esconde-esconde. Não, gosto de jogar... Agora a Jenny tá com sarampo. Sim, tu lá. Tranquilo, porque tu vai sair daqui, olha só. Saca só. Ela sabe, ela tá te ouvindo aqui na Atlântida, tá? Tá te ouvindo na Atlântida. Tá com o rádio ligado, com o sarampo lá, jogando não sei o que, e te ouvindo aqui na Atlântida. Então ela sabe que ao sair daqui da Atlântida, tu vai levar aproximadamente uma hora pra chegar na tua casa. Uma hora e meia. Uma hora e cinquenta no Buzum, lotado até Sertório 14.200. Tá muito fácil, hein, Geis, pra ela. Então, Geis, é o seguinte, mano. Dá pra ficar bem tranquilo, dá pra ficar um troço bem feito. Jason, não olha só, vida pessoal. Não, responde, Porã. Thaís tá em casa com os teus filhos, né, Porã? É. Jennifer tá em casa também, meu. É. Do sarampinho, cuidando do sarampinho. Que eu saiba, minha mulher não tá jogando videogame com ninguém. Por falar nisso, chega em casa o Jason. Chega em casa o Jason mais cedo. Do trabalho, saiu mais cedo do Pretinho Básico, surpreende a mulher dele com seu melhor amigo sarampo. Safada! Em pleno momento, em pleno ato. Vagabunda. Sabe onde? Na própria cama deles. Vende a cama na hora. Tem duas coisas que não dá pra se fazer: pegar o melhor amigo e fazer na cama. Pegar o melhor amigo, Porã. Mas assim também, se pegar caso, o melhor amigo, já foi na cama mesmo do casal. Também já foi. Já foi, né? Até ali, beijo, já diabo. Foi, né? É verdade. Que isso. Olha, cara, o Batista nunca falou. Olha a cara de preocupado comigo, do Amaral. O que que houve, Amaral? Toquei algum assunto que não poderia falar e tal. Tudo certo. Mas de jeito nenhum. Bom, então o Geiso, chegou. Sim. Não, olhou aquela cena e falou... Bilboquê? Olhou o Bilboquê e falou... Jennifer! Minha esposa querida! Minha esposa querida! Como é que você pode fazer isso comigo? Como é que tu pode fazer isso comigo? Eu que durante todos esses anos... sempre fui um marido fiel! Sempre fui marido fiel! Te amei como ninguém! Dediquei a minha vida toda pra te fazer feliz! É muito grande a frase! Vai comigo! Vai de novo. Vai comigo. Vai, tem que dizer que ganhar a vida toda pra te fazer feliz. Pra te fazer feliz. Deixei tu fazer filtro. Deixei fazer filtro. E você, meu amigo sarampo. Você é meu amigo sarampo. Quem eu considerava um irmão, a quem sempre amparei nos momentos difíceis. Momentos difíceis. Eu que sempre te admirei. Eu te admirei. Te empresto grana, lavo teu carro. Lavo o carro, grana não. Tu é um exemplo pra mim. Vocês dois querem parar com isso e olhar pra mim? Eu tô falando com vocês! Não, o cara é um rato. O cara é um zero à esquerda. Mas ele tava jogando videogame. Sim, mas o botão do pause tava estragado. O botão do pause tava estragado. Não tava estragado. Tem o botão aí, pause. Meu botão não tá estragado, Meu Deus do céu. Promoção: eu quero Pretinho na minha casa. Pra participar é muito fácil. Você entra no site atlantida.com.br. Clica na promoção que tá na capa da gaita. Não, na capa do site, né? Preencha as informações necessárias e completa a frase. Eu quero o Pretinho na minha casa, por quê? Por quê? Até o dia 11 de dezembro. Uai. Você vai lá e clica e completa a frase. Uai. O autor da frase mais criativa recebe o Pretinho na sua casa! Patrocínio Big! Big é o menor preço, promoção Atlântica. Confira regulamento no site Atlântica. Muito bom, Amaral. Vai daí, KG. Pérolas do Twitter. Cássia Eller usava roupa de mulher às vezes e nem por isso era chamado de viado. Que coisa. Ventilador de pobre É o helicóptero da polícia sobrevoando o morro. Antes eu era indeciso, agora eu tô em dúvida. E o matemático morreu assim, sem mais nem menos. Sabe que o Fetter contou uma piada de traição ali? Era uma piada. E eu tenho aqui piadas de traição. Só deixa eu ler as coisas. Deixa eu não terminar de acabar ali. Desculpa, achei que tinha terminado. Não, é rapidinho. Já te atendo, porra. Vou segurar minha ansiedade, eu vou segurar. Eu prometo, vou segurar minha ansiedade. Segurando a ansiedade. Segura aqui também, porra. Segurando aqui também. Segura a minha ansiedade aqui também, porra. Segurando todas as ansiedades. Se na Fórmula 1 os segundos passam rápido, imagina os primeiros. Ah, boa! Muito boa! E finalmente, simbiose animal é quando um peixe prego encontra um tubarão martelo. Viveram felizes para sempre. Vai, Porazinho, vai, Porazinho. É uma piada velha, né? Piada velha do Porão! Apoio! Restaurante Tibó, antes era buffet, agora Tibó tá aquilo. Sensacional. É mais econômico, né? Que maravilha. Aí um amigo fala pro outro, rapaz, bah, rapaz, tem uma sorte bárbara eu tenho. Mas o quê? Ganhou na loteria? Nada disso, meu. Ontem eu tava saindo do motel, justamente na hora que a mulher tava entrando e ela nem me viu. Mais uma de motel aqui. O cara foi no motel na sexta-feira. Queria ir pro motel. Queria entrar no céu. Assim que entrou no motel, reconheceu o carro do amigo, que se encontrava estacionado com o vidro do carona semi-aberto. Bah. Na mesma hora, ele veio à vontade de fazer aquela sacanagem com o amigo, né? E aí foi até ali, reparou que tinha um porta-CD no painel, sem nenhum esforço, pegou o porta-CD. Acabou, porra, infelizmente. Bah. Se mandou. É mesmo? Deixa pra amanhã. Só pra internet. Seguir cenas dos próximos capítulos. Vem aí a voz do Brasil, boa noite, desculpa, obrigado, tchau.